Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, Por mano. quê? Porque eu bati o carro, eu vou ser preso.